gostar de você. Vale a pena eu parar de beber pra te ver. Vale a pena eu dormir mais tarde. Vale a pena toda essa saudade. Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça e te ver lá em casa pra fazer vários nada, nada? Já tá meio caminho andado. Se parar é prejuízo entre uma noite e outra. Eu vou correndo o risco de quebrar a cara. Pra quem já teve um coração quebrado, um trincadinho é nada. Já tá meio caminho andado. Se parar é prejuízo entre uma dose e outra. Eu vou correndo o risco de quebrar a cara. Pra quem já teve um coração quebrado, um trincadinho é nada. Vale a pena eu gostar de você. Vale a pena eu parar de beber pra te ver. Vale a pena eu dormir mais tarde. Vale a pena toda essa saudade. Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça pra te ter lá em casa e fazer vários nada, nada? Já tá meio caminho andado. Se parar é prejuízo entre uma dose e outra. Eu vou correndo o risco de quebrar a cara. Pra quem já teve um coração quebrado, um trincadinho é nada. Já tá meio caminho andado. Se parar